mereces tú por mí. Morí, morí en la cruz por ti. ¿Qué haces tú por mí? Vivía sin por ti, sufriendo intensa dor, y todo fiz aquí por ser teu salvador. Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, e agora trago dar. Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor.